os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E no programa de hoje, você vai ouvir também... Harrison, cuja produção como compositor crescia significativamente, ressentia-se do pouco espaço reservado para ele. A presença constante de Yoko Ono, segunda esposa de Lennon, onde quer que ele estivesse, era outro incômodo. Da mesma forma, McCartney se impôs como líder da banda. O clima entre eles havia se tornado tão pesado que até Ringo, o integrante de convivência mais fácil, abandonou o grupo por algumas semanas durante as gravações. Beatles, I'll Cry Instead. 1964. I got every reason on earth to be mad. But I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow. But I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when the stars stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. I'm gonna do you better, hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them too. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. I wanna do you better, hide all the girls. Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two and show you what your loving man can do. But till then, I'll cry instead. Tracy Sledge, When a Man Loves a Woman. 1966. Thank you. Beach Boys, Barbara Ann. 1966. Sedaka nasceu em 13 de março de 1939 em Brooklyn, Nova York. Começou a se interessar por música aos 4 anos de idade, escutando o programa de rádio de Make Believe Ballroom. Aos 8 anos, Neil começou a tocar piano, 5 horas por dia. E um ano depois, seu professor de música encorajou seus pais, Mac e Eleanor, para comprar um piano para ele. Neil tinha a ideia fixa de ser um doutor de música clássica. Neil Sedaka, Breakups Are To Do. 1962. Do-do-do-down, do-be-do-down-down. Comma-comma-down, do-be-do-down-down. Comma-comma-down, do-be-do-down-down. Breaking up is hard to do. Don't take your love. You leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. 'Cause breaking up is hard to do. Remember when you held me tight and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through, and breaking up is hard to do. They say that breaking up is hard to do. Now I know that it's true. Don't say that this is the end. Instead of breaking up, I wish that we were making up again. I beg of you, don't say goodbye. Can't we give our love another try? Come on, baby, let's start anew. 'Cause breaking up is hard to do. Breaking up is hard to do.

Yahoo! Agora é a hora da música country. Lee Rains, We Said Goodbye. Versão country. That loves you more than I can prove. You'll never love another man, oh no. 'Cause I can leave your mind no more. I'll never find another girl that pleases me more than you can do. I'll never love another girl, oh no. 'Cause you can leave my mind no more. No, no, no, no. ABBA, The Winner Takes It All. 1981. History. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Thinking I'd be strong there, but I was.

Jones, um dos mais populares cantores desde os anos 60, graças a diversas mudanças de direcionamento em sua carreira, que garantiram sua passagem por inúmeros estilos, como pop, rock, country, dance e techno. Thomas Jones Woodward nasceu em 7 de junho de 40, em Pontypridd, país de Gales. Começou a cantar profissionalmente com Tommy Scott, ao lado do The Senators, em 63. No ano seguinte, conheceu o ex-vocalista do Wisecrackers, Gordon Mills, que se tornou seu empresário, rebatizando-o de Tom Jones. Os arranjos orquestrados exagerados casavam perfeitamente com a imagem sexy de Jones, resultando em uma série de hits, Once Upon a Time, Little Lonely One e White Is Hands, além do sucesso das trilhas sonoras de White's New Pussycat e Thunderball, lançado em 65. Tom Jones, She's a Lady. 1971. Well, she's all you'd ever want. She's the kind men like to flaunt and take to dinner. Well, she always knows a place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Whoa, whoa, whoa. She's a lady. Chaka Khan, Gotta Be There, dedicada a você. Gotta be there in the morning. Gotta be there in the morning when he says hello to the world. Be there. T-shirt e o sex thing. 1998. Jovi, Bed of Roses. 1993. About movies that won't make up me when I'm dead. red fist. I wake up French kiss in the morning while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth of you need me, and the truth is maybe das bandas mais populares da chamada New Wave, o Duran Duran foi formado em Birmingham, norte da Inglaterra, no ano de 78. Sob influência de Dave Bowie e Wax Music, embaixadores do glam rock, somados ao punk e a disco music, que se degladiavam no final dos anos 70, o tecladista Nick Rhodes e seu amigo John Taylor, então guitarrista, montaram o grupo com Simon Colley, baixo e clarinete, e Stephen Duffy, vocal, adotando o nome do vilão de Barbarella, ficção surrealista do final dos anos 60. Barbarella era também o nome da casa noturna onde os garotos começaram a se apresentar ao vivo, acompanhados de uma bateria eletrônica. Menos de um ano depois, Coley e Duff abandonaram o grupo, sendo substituídos pelo vocalista Andy Wickett e pelo baterista Roger Taylor. Com esta formação, chegaram a gravar uma fita demo, após a qual John Taylor trocou a guitarra pelo baixo. Um novo guitarrista, John Kurtz, não durou mais que alguns meses e a banda encontrou seu substituto, Andy Taylor, colocando um anúncio classificado no semanário Melody Maker. Para completar a formação que levaria o Duran Duran ao estrelato, faltava apenas o vocalista, Simon Le Bon, estudante de teatro da Universidade de Birmingham e ex-integrante da banda punk Dog Days. Ele chegaria no início de 80 para suprir a lacuna mais problemática. Depois da saída de Wicked no ano anterior, a banda testara sem sucesso mais dois cantores. Duran Duran, Come On Down. 1993.